digitais, né, dentre outros, que não compõem o universo do PBQ, porque ele é dentro da política macro do Ministério, que as comunidades também são beneficiadas. Deputado, muito obrigado. Eu passo a palavra para o senhor Aurélio Pavão de Farias, que é diretor do Departamento de Políticas Sociais e Universalização de Acesso à Energia. Antes de passar a palavra para o doutor Aurélio, eu queria justificar aos meus pares e aos convidados dessa reunião que eu vou ter que me ausentar e vou passar a presidência para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o pastor Marcos Feliciano. Eu tenho uma agenda marcada nesse mesmo horário, não poderia prejudicar, porque eu sei que um tema como esse é muito importante e a gente não queria remarcar uma nova data, mas eu queria antes também poder indagar uma insatisfação que eu, como vice-presidente dessa comissão, sinto diante das declarações da ministra Maria do Rosário. Nós somos vítimas, essa comissão, desde da atual presidência, tem sido perseguido pela mídia, tem sido perseguido por esse governo, o qual até o próprio partido tirou sua representatividade dentro da comissão. Os parlamentares do PT, que compõem essa comissão, se ausentaram da comissão. E esses mesmos parlamentares são parlamentares que defendem o aborto. Aí eu pergunto, parlamentares que defendem o aborto, que são contra a vida, podem questionar ou debater comigo o que é direitos humanos? Então, esse governo tenta manchar essa comissão, tenta trabalhar na contramão, e nós aqui estamos lidando com direitos humanos. Essa comissão está tratando de um assunto sério, que é quilombolas, tratamos temas como índios, e iremos contribuir ainda mais para as minorias desse Brasil. Quero agradecer e passo a presidência para o nosso presidente, pastor Marcos Feliciano. Agradecer aqui ao deputado Anderson Ferreira pelas suas palavras e pela forma como tem conduzido essa audiência. Passo a palavra agora ao doutor Aurélio Pavão de Farias, que vai, como diretor do Departamento de Políticas Sociais da Universalização do Acesso à Energia. Palavras bonitas, né? É. Bom dia a todos. Eu peço permissão para me levantar, para me reposicionar, para poder enxergar melhor aqui a apresentação. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente o deputado pastor Marco Feliciano, presidente da comissão e presidente dessa audiência pública. Cumprimentar o senhor José Ventura, o senhor Humberto, os colegas do governo. Cumprimentar em nome do deputado pastor Marco Feliciano todas as deputadas e deputados presentes. O nome do departamento é bonito e é cumprido, mas vamos trocar para o programa Luz para Todos, né, que é mais conhecido, é o carro-chefe do nosso departamento, da qual eu gostaria de primeiramente compartilhar as informações do programa, para depois então a gente focar na questão do programa para a população quilombola. Podemos seguir? Bom, o programa Luz para Todos, ele foi criado no primeiro mandato do presidente Lula, no final de 2003, ainda sob a gestão da nossa presidenta Dilma, quando ministra de Minas e Energia, e tinha na época como objetivo a gente resolver um passivo do setor elétrico identificado pelo censo do IBGE de 2000, que ainda existiam 2 milhões de famílias sem energia elétrica no campo, né, no meio rural. E aí, na época, por determinação do presidente Lula e por liderança da nossa então ministra, o programa foi criado, recursos foram destinados para que a gente pudesse levar o acesso à energia a essa população. Na época, esse número representava 10 milhões de brasileiros. E é um passivo, porque sempre foi muito difícil levar energia elétrica para essa população, sempre foi muito caro. E o modelo que se tinha antes era sempre de que a população teria que ter alguma participação financeira. E aí, historicamente, não conseguimos resolver esse passivo, e aí então toma-se a decisão de se alocar recursos públicos para poder resolver esse passivo. Podemos ir adiante? Bom, essa população, a gente está falando de uma população em que 90% recebe até 3 salários mínimos e 60% recebe até um salário mínimo, um salário e meio mínimo. Esse é um mapa que mostra o retrato de quando a gente iniciou o programa. É um mapa que é o ponto de partida. E a referência data é 2000, e a gente gosta muito de mostrar esse mapa. Graças a Deus, essa realidade hoje é outra, tá? Mas é a realidade do momento, daquela época, e que é muito interessante a gente fazer uma leitura associando a pobreza do país com a falta de infraestrutura, né? O mapa da esquerda nos mostra, quanto mais vermelho, mais ausência de energia elétrica, a exclusão da energia elétrica. O mapa da direita nos mostra a pobreza, né? O índice de desenvolvimento humano. Então, quando a gente sobrepõe um ao outro, a gente verifica que a ausência de infraestrutura é um fator importante e determinante para a questão do desenvolvimento local, tá? Graças a Deus, esses dois mapas mudaram muito nos últimos 10 anos. A gente está só aguardando a publicação do novo mapa do IDH. Nós temos o mapa da exclusão, que já está mais esverdeado do que avermelhado. Podemos ir adiante? Bem, o programa Luz para Todos, evidentemente, ele vem para contribuir com a universalização do acesso à energia elétrica. Contudo, a obrigação, ela é legal, né? Está determinado pela lei 10.438/2002. E, como eu disse, não basta ter a lei, né? Ainda mais para a gente poder levar esses serviços para a população mais pobre. Tem que se ter orçamento, tem que se ter recurso, tem que se ter determinação para que a gente possa chegar até essa população. Podemos ir adiante? Como eu disse, nossa meta inicial de 2 milhões de famílias, ou 10 milhões de pessoas, a gente atingiu em maio de 2009. A gente teve ao longo do programa várias ocorrências que acabou contribuindo que essa população, parte da população, voltasse para o campo. A gente teve um crescimento vegetativo, nós tivemos eventos de desdobramento de propriedades, né? Que também é um advento do crescimento econômico dessa população, e essa meta ela foi aumentada, né? Hoje, nós já ligamos 3 milhões e 50 mil brasileiros, perto de 15 milhões de brasileiros já com energia elétrica. Então, já superamos em 50% a nossa meta. Mas ainda o censo de 2010 revelou que a gente ainda tem famílias por atender. A gente observa que a região Nordeste e a Norte é que representam os maiores números de ligações e que está diretamente ligado com aqueles dois mapas que nós mostramos no começo, né? Podemos ir adiante? No que se relaciona à população quilombola, desde o primeiro decreto, as populações tradicionais, minorias, né, sempre foram prioridade do programa, né? População quilombola, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, sempre figuraram como prioridade do programa. E, desde o início do programa, a gente vem focando essas populações. E, no que se refere às famílias quilombolas, nós já levamos energia para 26.500 mil famílias. Novamente, chama atenção que o Nordeste e o Norte têm os maiores atendimentos, né? Sabemos que ainda tem um número muito grande de famílias por atender, né? E isso está aderente com o que ainda falta atender no país, né? São as famílias mais difíceis por atender, são as mais distantes, né? Do ponto de vista logístico, as mais difíceis, custam mais caras, mas determinação do governo, determinação nossa atender até o final do programa, que é dezembro de 2014. Depois, mais para frente, a gente vai abordar as ações que a gente está, junto com a CEPI, realizando para poder atender essa população que ainda resta. Podemos ir adiante? Aí, os recursos já aplicados no programa. No Brasil todo, para o programa todo, nós já aplicamos 20 bilhões de reais. No que se refere à população quilombola, mais de 200 milhões de reais. Aí, os estados, a gente colocou os estados onde a gente realizou mais ligações, Maranhão, Piauí, Pará e Minas Gerais, né? São os carros-chefes do Luz para Todos no que se refere à população quilombola. Podemos ir adiante? Junto com o Luz para Todos, lá no nosso departamento, nós temos uma área que fomenta a atividade produtiva da energia, né? Nós temos recursos ou alocados ou recursos oriundos de emendas parlamentares em que são aplicados em projetos produtivos. Aí alguns exemplos. Esse exemplo é em Alcântara, no Maranhão. Atividade aí comercial, né? De família quilombola, podemos ir adiante. Uma outra atividade também no Maranhão, artesanato, podemos ir adiante. Aí outros exemplos, né? Ali falávamos do Calunga, em Goiás, tem ali uma atividade também, uma padaria, enfim, vários projetos pelo país. Pai Pedro, em Minas Gerais, também. Aplicamos lá, fizemos um projeto de informática, podemos ir adiante? Novamente, outros projetos, Rondônia, Goiás, podemos ir adiante? Aí é esse projeto é muito interessante, são mulheres e pescadores, né, que queriam desenvolver uma atividade produtiva, e aí elas escolheram essa atividade de costura. Podemos ir adiante? Desculpe, aquela não é de pescador, não. Pescador é no Espírito Santo. Aquela é uma outra comunidade. Aí outros exemplos. Podemos ir adiante? Também indígenas, vários projetos aí direcionados à população indígena. Podemos seguir? Aí é uma fotografia bastante interessante. Esse é uma família que acabou de comprar um freezer, né, que a energia chegou, está subindo o rio, né, isso aí em Manaus. Podemos seguir. Essas fotografias aí mostram a dificuldade de executar o programa, e quanto mais distante, mais difícil, né? E, para isso, a gente vem desenvolvendo várias tecnologias para nos ajudar a superar esses obstáculos. Essa fotografia da direita merece destaque. Foi um atendimento a um quilombo numa serra, ali no interior do Ceará, né? Me foge o nome agora da comunidade. Nós tivemos dificuldade de levar os postes até lá em cima, porque só tinha uma picada. E tivemos que contratar helicóptero para içar esses postes. Claro que são postes de fibra de vidro, são mais leves, né? Talvez tenha sido a obra mais cara que a gente fez até então no programa. Podemos ir adiante? Outros exemplos? Vamos adiante? aí são exemplos de soluções para a gente poder agora entrar na Amazônia e nas comunidades em que a gente não consegue levar a rede, então a gente tem aplicado soluções tecnológicas específicas, né? Nós temos no programa uma linha de financiamento ou de subvenção de 100% para fomentar a energia limpa e renovável. Então, na Amazônia, a gente só paga projeto que tenha como solução energia renovável. Podemos ir adiante? Aí, a nova edição do programa, já no governo da presidenta Dilma, novamente, as minorias raciais e quilombolas aparecem como prioridade do programa. Podemos ir adiante? Bom, aí essas são as nossas metas, né, que já baseadas no censo de 2010, trouxe. Apesar de a gente ter ligado 3 milhões de famílias, ainda haviam aí perto de 716 mil famílias por atender. Dessas, a gente já atendeu quase 400 mil. Então, nós temos perto de 315 mil por atender ainda, né? E um destaque que é prioridade também do programa e de vários programas do governo é dar uma atenção especial para a população do extrato da extrema pobreza, que passou, né, a virar meta e passou a ser monitorado também. Podemos ir adiante? Aí é uma pesquisa de monitoramento do programa que a gente faz para acompanhar o impacto da chegada da energia elétrica junto à população. Chama a atenção que, quando chega a energia elétrica, imediatamente as famílias passam a comprar televisor, geladeira, freezer. Chama a atenção também para a atividade produtiva, né? Bomba d'água. Então, e a gente acompanha muito, né? Na medida que a rede está chegando, a família já vai comprando os equipamentos. Isso também fomenta a atividade econômica local. Podemos ir adiante? Doutor Aurélio, para concluir o horário, pois explodiu, para concluir. Ah, para concluir. Podemos passar? Bom, os principais desafios ainda para a gente poder chegar nessa população. Nós precisamos, e é uma dificuldade, a gente tem dialogado bastante com a CEPI, identificar essa população que ainda falta, né? Identificar e poder localizar. Temos que superar as dificuldades logísticas, ainda o alto custo de investimento, mas isso não é impedimento, né? Visto que temos essa determinação. E os conflitos fundiários em várias comunidades que impedem várias vezes que esses serviços cheguem. Vamos adiante? Também, em conjunto com a CEPIR, identificou-se a necessidade de a gente orientar essa população com relação ao uso correto, seguro, uso eficiente e produtivo da energia, e também orientar com relação aos direitos da tarifa social, que traz, né, isenções importantes com relação ao consumo e ao pagamento da tarifa de energia elétrica. Nós estamos para editar agora uma cartilha, né? Essa semana a gente já vai receber a cartilha, e articulado aí com a CEPI, nós vamos então passar a entregar essa cartilha para essas comunidades. Priorização das demandas e acompanhamento dessas demandas. Eu acho que com isso eu concluo, ok? Obrigado. Com a palavra, Damião Braga Soares dos Santos, coordenador da Frente Nacional em Defesa dos Territórios Quilombolas. Eu vou pedir para que o senhor Damião, é o senhor, né? Vossa Senhoria possa tentar ser exíguo no tempo, 10 minutos, que nós ainda temos a réplica, quero ouvir todo mundo de novo. O senhor José, que deu uma aula para a gente aqui, ele foi arrebatado, cadê? Ah, ele foi dar uma entrevista, ele já volta. Até os jornalistas estão antecipando aqui. Então, com a palavra, deputado Damião. E o senhor, não, o senhor é a cereja do bolo. Primeiramente, eu quero fazer aqui uma saudação aos mais nobres, aos mais velhos, aos orixás, aos inquices, aos rodonces. E eu nunca posso esquecer do local de onde eu venho. tá? Que é a comunidade quilombola Pedra do Sal, localizada na zona portuária do Rio de Janeiro, e que hoje vem sendo impactada pelas obras da Copa do Mundo FIFA 2014, através do projeto Porto Maravilha. Na nossa região foi instalada uma verdadeira quadrilha, tá certo? Formada por empresários, pelo setor público, e que hoje eu, inclusive, estou fora da minha comunidade. Tá certo? Tive minha casa invadida já há 5 anos e ainda não pude retornar para o meu território. Que o quilombola sem território, ele não é quilombola. A gente perde a razão de ser. Então, isso vem me deixando muito magoado, né? Muito sentido, não só a mim, mas a todos os membros da minha comunidade, em especial aos meus filhos, né? Minha esposa. Então, mas vamos aqui ao que interessa, que o objeto da discussão aqui é o Programa Brasil Quilombola. E eu também não posso falar somente de mim, né? Já que a gente representa a Frente Nacional. Eu não consigo entender toda essa exposição. Eu acho o Programa Brasil Quilombola uma maravilha, tá? Mas nós que estamos na ponta, a gente tem uma dificuldade imensa, isso já foi colocado pelo Ventura, de acessar a essas políticas. Né? Muitas vezes por falta de diálogo com o poder executivo local, outras por dificuldade no diálogo com os governos estaduais, né? E muitas outras vezes também por parte do próprio executivo. Né? Então, isso, os números eles são muito bonitos, né? 407 milhões. Né? Para quem olha, acha que olha, as comunidades estão sendo contempladas. Mas nunca chega na ponta. E existe também um outro problema, que são os atravessadores. Né? Porque várias vezes as comunidades elas deixam de acessar recurso por não ter a expertise colocada pelo Ventura. Existe uma dificuldade muito grande da gente estar acessando esse sistema, que é o SICOMV. Eu acho ele necessário, porque dá uma certa transparência aos gastos públicos. Né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil para nós dominar essa ferramenta. Né? Isso ainda não foi nos ensinado. A gente já aprendeu a contar acima de 10, mas ainda não conseguimos dominar esse sistema. Né? Então, eu entendo que o governo ele deveria estar criando um mecanismo, uma outra forma de estar facilitando que os quilombolas, não somente os quilombolas, mas também os parentes indígenas, tivessem acesso com mais facilidades a esse recurso. A outra coisa é, o Programa Brasil Quilombola, para nós, ele, na verdade, ele existe somente no papel. Certo? A gente, se você vai lá olhar o PPA, você vê lá que a partir de 2012, o Programa Brasil Quilombola, ele deixa de ser um tema específico e é aglutinado a um outro orçamento, que é o orçamento socioambiental. E passa a ser um subtema desse orçamento. Então, o Programa Brasil Quilombola, ou PBQ, ele, na verdade, ele não aparece lá. O que você vê é o programa Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial. A gente entende que, como está colocado lá na Convenção 69, né, que foi arduamente discutida nessa casa durante 13 anos, e acredito que tenha sido o maior, acho que o tratado internacional que mais tempo levou para ser aprovado pelo Legislativo, foi justamente a Convenção 69. Né? Então, eu acho que o governo ele deveria estar nos chamando, não só o governo, mas também o próprio Parlamento. Né? O governo, quando estivesse lá discutindo, preparando a sua planilha de orçamento, né? e o Legislativo, quando fosse estar discutindo o orçamento anual, nos convocar, porque como está colocado lá na Convenção 69, para qualquer discussão, né, tanto administrativa como legislativa, e que interessa a esses povos, eles têm que ser consultados. Tem que ser consultado e tem que ter o consentimento. Então, o orçamento é discutido aqui, mas a gente não toma conhecimento. O governo elabora lá as suas contas e também não nos chama. Então, para nós é muito difícil. Então, a gente já está aí há bastante tempo acompanhando o PBQ. Repito aqui, o programa ele é maravilhoso, tá certo? Mas é uma maravilha somente no papel. Eu quero ver isso na prática, isso lá na ponta, tá certo? Atingir de fato as comunidades. Tirar as comunidades da inércia e da invisibilidade que tanto o executivo como essa casa também, tá, por muitas vezes, nos ataca. né, retira nossos direitos. Já foi colocada aí na mesa a questão do artigo 48 e 87, que está sendo discutido no STF, né, interposto por um partido dessa casa. Temos também o decreto legislativo do 44 de 2007, do Valdir Collato, e que também retira nossos direitos. Então, acho que não é somente a gente estar discutindo o executivo, mas é discutir o Estado brasileiro de uma forma geral. Tanto as ações do executivo, do legislativo e do judiciário, que nenhum desses três poderes acabam nos contemplando. A gente nunca é consultado, a gente nunca é ouvido, e a gente está cansado, né, de toda vez a gente ser chamado para ouvir a mesma coisa. Ou é a gente ser atacado pela mídia, ou é ser atacado pelo executivo, ou é ser atacado pelo parlamento. Eu acho que, já que a gente está na Comissão de Direitos Humanos, né, a gente traz aqui uma outra questão, o deputado, que é, no ano passado apresentamos uma demanda pedindo que a comissão intercedesse, porque nós temos diversas lideranças quilombolas ameaçadas em diversos estados da federação. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Maranhão, Rio Grande do Sul e por aí vai. Né? Então, a gente gostaria, na verdade, que essa comissão, já que ela trata de direitos humanos, né, se aprofundasse. A gente tem aí dossiês, várias informações referentes a diversas violações que estão acontecendo nos territórios quilombolas, e que a gente queria estar apresentando, estar entregando na comissão, e que a comissão não somente recebesse esse documento, recebesse e agisse, não isoladamente, eu acho que com os quilombolas e também acho que com o próprio executivo. A nossa proposta seria a criação de uma força-tarefa, né, que desse mais agilidade à titulação dos nossos territórios. Porque o que interessa para nós, eu acho que o Luz para Todos ele é maravilhoso. Né? Eu acho que você levar energia elétrica às comunidades que não têm é ótimo. Mas o que nos interessa de fato, tá, é a titulação da terra, é a nossa garantia de ter a segurança de que o nosso território não será violado, por quem quer que seja, tanto pelo executivo, como por empresas, as mineradoras, construtoras, que a gente tivesse essa segurança e essa certeza. Como pedindo para eu ser breve, eu vou encerrar a minha explanação, e a gente, no decorrer da audiência, a gente vai fazendo as intervenções que tiverem que ser feitas. Agradeço aí ao presidente e agradeço a todos. Bom dia para vocês. Nosso último debatedor dessa manhã, Dr. Humberto Adami Santos Júnior, presidente do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA. Antes, porém, eu gostaria de pedir ao pastor Hidecaso Takayama que assuma a presidência por alguns minutos. A imprensa vai fechar o jornal aqui e pedir uma palhinha só para que eu possa falar e já volto para cá. Posso prosseguir? Bom, bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer a forma gentil e fidalga como foi feito o convite. Dizer que foram a equipe da comissão foi muito gentil, muito cuidadosa. Dizer ao presidente da comissão e depois ao deputado Feliciano também, que muitos foram as solicitações, senhor presidente, de que o IARA não viesse a essa comissão, por todos os conflitos que são do conhecimento de todos aí. E nós entendemos que esta é uma casa do povo, há legitimidade na votação, há eleitores, repetindo a socióloga Sueli Carneiro, que diz que entre a direita e a esquerda os negros continuam negros, eu diria que Nos conflitos entre gays e evangélicos, os negros continuam negros e os quilombolas continuam quilombolas. Nós viemos com coragem, com determinação, com franqueza, com honestidade e vamos passar aqui a nossa tarefa e fazendo logo de início uma ligação do que aqui se discute, da proposta que foi feita pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, com os protestos que vêm sendo feitos nas ruas do Brasil, em várias cidades, e que, de forma ampla, eles abordam a ineficiência do aparelho estatal brasileiro, da gestão do orçamento público brasileiro, na solução dos conflitos. É isso que se ouve em muitas das ruas aí, a ineficiência operacional do aparelho de Estado brasileiro na gestão dos conflitos e das soluções para esses conflitos para a população afrodescendente, a população quilombola e demais assuntos que não conseguem parar. Eu sou gerente jurídico do Banco do Brasil, no estado de Tocantins, estou no Banco do Brasil há 32 anos, o Banco do Brasil é a melhor empresa do mundo para se trabalhar. Mas eu duvido que se algum gerente do Banco do Brasil apresentasse 14% de execução das suas metas, ele dormiria gerente, mas com certeza ele não amanheceria gerente. Ele tem que executar um orçamento integral. É impossível pensar que se possa se comemorar a execução de 14% e dizer que a base é insuficiente, a base do Transparência Brasil. Imagina se não tivesse o Transparência Brasil. Então, é mais ou menos como se chegar num supermercado, e para que se fique fácil a compreensão, um supermercado que tem lá as suas prateleiras, aquele supermercado apenas vendesse 14% dos seus produtos e achar que poderia sobreviver esse negócio. Não é sustentável. Não é possível se admitir a ineficiência operacional de uma situação dessa. Isso é o que se ouve, deputado Pastor Feliciano, é o que se ouve das ruas do Brasil, em vários momentos, a ineficiência operacional dos vários programas. Daí porque, indo diretamente nas propostas, nós vamos passar aqui alguns documentos, mas vamos ao final da minha palavra. Uma solicitação de auditoria operacional no programa Brasil Quilombola, feito pela Comissão, pelo Tribunal de Contas da União, pela CGU, Consultoria Geral da União, e talvez até pelo Ministério Público. Não é possível que se tenha apenas 14% da execução do orçamento de um programa federal e que se... É como me disse uma quilombola lá do Tocantins, eu queria morar na propaganda do governo. Porque ela é tão linda, ela é tão alegre. Tinha um índio ali que a gente viu agora, um índio tão feliz que não é o que se vê com os indígenas do Brasil que estão aí apanhando, morrendo, né? Da mesma situação, os quilombolas do Brasil. O que se vê quando você vai a uma comunidade quilombola não é aquela realidade que passou ali. Eu tive lá a convite do senhor Ventura, quando eu estive como ouvidor da CEPIR, eu estive lá em Patos de Minas. E eu fiquei muito surpreso com a ausência de expectativa de direitos de vários dos quilombolas que foram trazidos para a Patos de Minas, para um evento lá da Congada. E quando você olhava para aquela pessoa, você não era nem que ele tivesse indignado por não ter direitos. Ele não sabia nem que ele poderia ter direitos. Você olhava para lá, e isso, acredito, todos os que trabalham aqui, vem a ausência de expectativa de direito. Ele está ali, ele não sabe nem que ele pode ter direitos. Então, eu penso que essa auditoria operacional a ser decretada, o pedido, requerida ou deliberada pelo plenário da Comissão de Direitos Humanos, eu fiz na sua ausência o agradecimento pela forma gentil como fui tratado pela equipe da comissão, que deliberasse por essa auditoria operacional, utilizando os órgãos do Estado brasileiro, que são a, o Tribunal de Contas da União, o, a Controladoria Geral da União, porque, na verdade, o que não se disse ali, que o programa é de 2004, mas não tem relatório de avaliação e monitoramento, que é uma avaliação, é um instrumento de implementação da política pública. Se você não tem avaliação e não tem monitoramento, você vai, como é que você vai avaliar? Como é que você sabe? Queria fazer essa saudação, além do doutor em sapiência popular, José Ventura, aos companheiros da mesa, mas também aos que estão aqui, mas ao meu ilustre amigo e colaborador, o gestor em educação educacional, Antônio Gomes, que está ali, pedindo que fizesse a sinalização, que tem nos ajudado muito com a sua expertise e que é o responsável pela polêmica do livro Caçada de Pedrinho de Monteiro Lobato, onde nós fomos ao Supremo Tribunal Federal, que foi uma grande discussão da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, aqui que está no Supremo Tribunal Federal. O Antônio também colaborou nesse requerimento, com certeza vai ter muito para falar, é um técnico em gestão educacional, mestre em educação pela UNB e um expert nisso que tem certeza vai nos ajudar aí. Então, eu queria então dizer o seguinte, foi mencionado aqui, aí eu falei do relatório de monitoramento e avaliação. Não tem relatório de monitoramento e avaliação desde sempre. O relatório de avaliação está a cargo do Conselho Nacional da Igualdade Racial, que é o Conselho da CEPI, presidido pela ministra Luiza Bairros, no momento. E até hoje não se tem a avaliação do que foi feito. Porque se fosse feita essa avaliação, os órgãos todos que passaram ali, que são os constituintes da política que está sendo implementada, eles saberiam se está sendo ruim, está chegando, como melhor ninguém do que o companheiro Ventura para dizer assim, está muito bonito, mas não chega lá. O Tocantins tem 29 comunidades reconhecidas. Eu já visitei duas no programa do Banco. Não é programa, uma atitude do Banco do Brasil que nós fizemos lá, na assessoria jurídica regional, pequenininho, mas que você não vê chegar lá. E acho que isso, se for perguntar por aí, ele não chega nos lugares que ele tem que chegar. E queria fazer referência à ADI 3239, Ação Direta de Inconstitucionalidade 3239, no Supremo Tribunal Federal, que foi, iniciou o julgamento ajuizado pelo Partido dos Democratas contra o decreto 4887, que foi mencionado aqui pelo companheiro Edmilton, que teve o julgamento o ano passado pelo ministro César Peluso, quando presidente do Supremo Tribunal Federal, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental era IARA, teve como amigo da corte, aliás, o IARA está como amigo da corte em tudo que relação a causa afrodescendente no Supremo. Eu tive a oportunidade de estar lá como advogado, fazer a sustentação oral, e eu queria descobrir depois, o voto não está liberado, mas ele já está disponível pelo YouTube, o voto do ministro Peluso, que se aposentou, hoje está com, não tem relator, mas ele está com o voto da ministra Rosa Weber, aguardando o voto dela. E o que disse o ministro César Peluso, quando ele julgou improcedente para declarar inconstitucional o decreto, mas mantendo os direitos dos quilombolas. É interessante que vejam o que diz o ministro lá, porque eu disse à época, olha, o ministro está certo. Ele pegou o relatório da Comissão Indígena do CIMI, uma ONG de São Paulo, que falava da dificuldade do quilombola ser declarado quilombola oficial. É uma corrida de obstáculos onde ele tem que passar por 26 instituições públicas e ele não consegue chegar lá. Raros são os números foram apresentados aqui, são pequenos em relação ao universo, por mais que se tente esconder, e aí a necessidade de implementar do relatório de avaliação e monitoramento a cargo do Conselho Nacional de Igualdade Racial, que não existiu até o momento. E aí o ministro disse o seguinte, é impossível você conseguir chegar lá. E o direito do quilombola em ser quilombola, ele não vem do decreto 4887, ele vem da Constituição Federal, nos vários dispositivos. Não há por que montar essa verdadeira elefante branco, que consome também muita da verba pública, porque vamos, olha quanto que teve ali de verba, de estrutura, e que não chega a quem precisa chegar. Então, a realidade é essa. Tem muito emprego, tem uma estrutura bonita, e quem disse isso foi o Conselho, o CIMI, mais o presidente, então, do STF, que deliberou, decidiu por entregar os títulos, ratificar os títulos aos quilombolas que já vinham sendo reconhecidos. Mas ele diz assim, o direito dos quilombolas não pode vir de um decreto do governo, que é o 4887, e que não se... Inclusive que o governo federal não se preocupou até hoje em aperfeiçoar esse decreto. Quando o que se vê na ação afirmativa, especialmente lá da UERJ, as leis de cotas para estudantes foram, na universidade, foram sempre sendo aperfeiçoadas na medida da experiência e do conhecimento da implementação das cotas da universidade. Isso chegou a um meio termo comum. Então, a republicação do decreto, com aperfeiçoamentos incorporados da discussão e ouvindo todos os lados, é um trabalho que talvez pudesse ser sugerido à Casa Civil, à Presidente da República, mas não há por que ficar numa intransigência que, como... vejam o voto do ministro César Peluso. É impossível. O ministro César Peluso, ele foi impiedoso com a gestão da Fundação Palmares, a gestão da CEPIR e os resultados produzidos. Não quer dizer que as pessoas que estão lá sejam as culpadas, né? Eu tive 2 anos como ouvidor da CEPI. Isso, às vezes as pessoas pessoalizam muito porque estão naquele momento ali, naquele cargo. Mas o que deve ser mencionado, falado e até denunciado é a ausência de resultados suficientes para as demandas da população quilombola, para a questão afrodescendente, o montante de dinheiro envolvido de orçamento público e a devolução para o orçamento por causa da impossibilidade de executá-lo. É o que o Ventura diz. Onde é que o quilombola lá da Barra do Aroeira, ou daquela comunidade de Mata Malhadinha, que eu tive nas 2 semanas atrás, ele vai ser especialista em Siconve? Os bons quilombolas não vieram aqui. E aí o orçamento é devolvido para a União. Foi mais ou menos a metade de orçamento devolvido. Embora apareçam essas explicações que os números permitem apresentar de gestão. E eu quero colocar em bom e alto som que a ineficiência operacional do programa é um absurdo. A Fundação Palmares foi denunciada várias vezes pelos altos valores pagos em aluguéis, em locais de importância no setor bancário sul, aqui em Brasília, enquanto os quilombolas não chegam o dinheiro lá. Um terreno na beira do lago chegou a ser perdido, que era para ser feito o conselho, o centro de referência do negro, aqui do lado do Motonáutico. Ele teve rescindido o contrato de doação, porque tinha um prazo para fazer edificação e ficou lá abandonado. Fizeram uma cerquinha lá. A ministra Marta Suplicy conseguiu a redoação do mesmo terreno, o que foi noticiado como uma nova doação. Como se os terrenos já não tivessem lá cercado desde a época do presidente Fernando Henrique. E aí, porque tinha sido doado na época do presidente Fernando Henrique, não se podia dizer que tinha sido doado na época do presidente Fernando Henrique. Então, o protesto das ruas, que todas as ruas do Brasil estão sendo feitas, especialmente por jovens, é contra essa ineficiência na maneira de gerir, que trata o patrimônio público como se fosse terra de ninguém. Não há compromisso e não há uma outra coisa, como, por exemplo, a questão de ausência do relatório de avaliação e monitoramento. Não há responsabilidade e responsabilidade por improbidade administrativa daquelas pessoas que estão ocupando aqueles cargos naquele lugar, naquele momento. Os conselheiros respondem ou deveriam responder, se o Ministério Público estivesse funcionando como seria aquele Ministério Público desejável, como por improbidade administrativa, porque eles têm o dever, eles vão para lá para serem conselheiros, e têm o dever e têm a obrigação de fazerem coisas, de praticarem atos. Um dos atos elaborar um relatório de monitoramento e avaliação. Não foram feitos. Então, renovo o pedido da auditoria operacional, porque aí não fica mais o disse, não disse, vamos fazer uma auditoria com a CGU, com o Tribunal de Contas, e até pode ser um instrumento onde o Legislativo passa a dar uma contribuição incrível, que e até, quem sabe, o Ministério Público também, para que as coisas realmente avancem. Citaria ainda a questão dos 14%, eu já mencionei antes. Aí passamos aos documentos aqui que vamos entregar ao presidente da comissão. Primeiro, esse aqui foi o exemplo que a gente fez lá no Banco do Brasil. Eu não trouxe fotografia porque ia demorar muito, mas o Banco do Brasil está com um programa de portal jurídico, de digitalização de todo o seu setor jurídico. E aí, quando você tem que trocar as máquinas, são antigas, troca as máquinas novas, as máquinas velhas ficam lá. Ele já faz essa doação silenciosamente aí, né, ao longo de todo o país. Né, os computadores usados do Banco do Brasil, como de todas as outras empresas. Nós tínhamos lá, que a unidade é pequena, assessoria jurídica, tínhamos lá 16 computadores antigos, que nós foram todos formatados pela equipe, e mais 20 daqueles arquivões de 4 gavetas, coisas usadas. E aí resolvemos fazer a doação, e como ninguém nunca deu muita coisa para as comunidades quilombolas, das 29 que tem do Tocantins, nós pedimos, e 4 conseguiram cumprir o requisito, e elas foram lá receber os 16 computadores e os 20 arquivos de aço. Foi uma festa no dia do combate à discriminação racial e internacional de discriminação racial. E com isso, agora, o que o banco está fazendo? Ele está servindo de piloto para que outras unidades passem a fazer isso. Temos determinação de se acompanhar. Mas se multiplicar isso por todos os órgãos da administração pública federal, Petrobras, Caixa Econômica, olha quanta coisa não ia poder ser possível. Quer dizer, e não custou nada. Não é verdade que precisa de mais orçamento para fazer essas coisas. Não é verdade. Não. E como temos aqui alguns documentos. Então, eu passaria aqui, vou só citar, passaria o documento, a ratificação, né, do nosso pedido aqui de auditoria operacional, que já foi o documento que iniciou essa audiência pública, né, onde o Instituto de Advocacia Racial, o Antônio Gomes da Costa Neto e Humberto Adame são os subscritores. A execução da LOA, né, 2012, que consta apenas 13,97% do orçamento executado, o deputado estava fora, mas assim, o gerente do Banco do Brasil, que chegar lá com resultado de 14%, apenas das metas que são incumbidas a eles, ele dorme gerente, mas ele não vai acordar, não. Isso em qualquer lugar, né? Então, eu penso que a auditoria vai dizer o que é verdade e o que não é. O documento que foi encaminhado pelo deputado Domingos Dutra, aqui pela comissão, ao Damião Braga Soares, dizendo que o que há, respondendo ao coordenador da Frente Nacional, o que há no Programa Brasil Quilombola é ausência de recursos, recursos insuficientes. Está até grifado aqui, que é para que é a mesma comissão, a comissão é a mesma. Então, se há insuficiência de recursos, por que os recursos voltaram para o Tesouro? Passamos também aqui o documento que foi encaminhado ao Antônio Gomes da Costa Neto pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, hoje presidido pela ministra Luiza Barros, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar também por 3 meses, além de 2 outros ministros, no honroso cargo de ouvidor, onde ela diz que reafirma que não existe, em 12 de março de 2013, não existe relatório de acompanhamento e avaliação das propostas orçamentárias da União referente ao exercício financeiro 2011-2012, emitido pelo órgão colegiado do Poder Executivo Federal, responsável pela promoção da igualdade racial. Porém, é necessário informar que o Conselho Nacional da Igualdade Racial, Colégio, órgão colegiado desse Ministério, de acordo com o artigo 2, inciso 5 do decreto 4885-2003, modificado pelo decreto 6509-16-07-2008, compete ao QNIPIR apresentar sugestões para a elaboração do planejamento plurianual do governo federal, estabelecimento de diretrizes orçamentárias e alocação de recursos no orçamento anual da União, visando subsidiar decisões governamentais relativas à implementação de ações da promoção da igualdade. O Antônio, com certeza, vai poder falar melhor aqui sobre esse assunto, porque a Lei 12.288, conhecida também como Estatuto da Igualdade Racial, diz o seguinte, cadê aqui? Tem tanta coisa em amarelo aqui. Qual é o artigo mesmo? 58. Então, senhor deputado, presidente, 59 aqui não está, 58 está faltando. 49, parágrafo 1. 49, parágrafo 1. Da organização e competência. O Poder Executivo elaborará Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, contendo as metas, princípios, diretrizes e implementação nacional da Política de Promoção da Igualdade Racial, PNIPI. A elaboração e implementação, coordenação, avaliação do acompanhamento do PNPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do SINAPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir fórum governamental de promoção da igualdade étnica. E mais, as diretrizes de política nacional, no parágrafo 3º, e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas pelo órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil, que o seu Ventura ali está dizendo que não foi chamado lá e que não foi nunca ninguém lá, mas foi o ouvidor de uma certa época teve lá. Mas aqui está, eu não vou, depois o Antônio fala melhor sobre isso aqui, aqui. O órgão colegiado do Poder Executivo Federal, responsável, parágrafo 4, responsável pela promoção da igualdade racial, acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo nas propostas orçamentárias da União. Quer dizer, se não fez, não tem, de quem é a responsabilidade administrativa, a probidade administrativa, porque não fez? Ou então, que solução que dá? Não pode dizer que não tem dinheiro se o orçamento está voltando. O decreto 4885, que também está aqui muitos gráficos em amarelos, não vai dar para ler tudo, o Antônio pode falar aqui. Uma moção de repúdio, a número 8, de 20 de março de 2013, do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade, COMIPI, esse mesmo que não fez a tarefa que a ele cabe de monitorar e avaliar, uma moção de repúdio, indignação pela indicação do deputado Pastor Feliciano, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos. Tal indicação contraria os propósitos da referida comissão, assim como os princípios básicos de direitos humanos. Vai por aí e torna inaceitável a permanência assinado pela ministra Luísa Helena Barros, presidenta do Conselho. Eu não sei se o ministro de Estado tem que mandar para o Legislativo o que o Legislativo deliberou, mas, de qualquer jeito, acho que quem não fez a sua tarefa principal, que era fazer o relatório de monitoramento e avaliação, deveria estar mais preocupado, eu não vou dizer como vovó dizia, mas ela devia estar preocupada com outras coisas também. O relatório final do grupo de trabalho da Estatuto da Igualdade Racial, em que diz que eles fizeram um relatório a partir do que era preciso a autorregulamentação e o que não precisava. E constou que 82% do Estatuto da Igualdade Racial é autoaplicável. E, nesse caso, sua execução não requer regulamentação e sim estratégias de implementação. Apenas 18% depende da regulamentação, sendo que essa maior parte será contemplada pela proposta de regulamentação do SINAPI. Não consta lá a parte do Brasil quilombola precisando de nenhuma regulamentação, não é isso? Então, se não está aplicado e não falta regulamentação, por que está só em 14%? E falta dinheiro? São questões que eu deixo para o debate. Por fim, um caminhado também à Controladoria Geral da União, recurso contra a decisão proferida pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial ao pedido de acesso a formulado pelo senhor Antônio Bando da Costa Neto, de novo, né, o homem do Caçadas de Pedrinho de Monteiro Lobato, que beneficiou esse país com a discussão sobre liberdade de imprensa e enfrentamento ao racismo, inclusive na literatura nacional desse país, e que está lá com o ministro Luiz Fux para decidir. Muito bem, aqui o que diz o seguinte, é o documento final, deputado, eu já encerro. A senhora ministra da Educação tem um negócio apitando aí. Demandada informou que o sistema de acompanhamento e monitoramento de políticas de promoção da igualdade racial está em fase de elaboração. Esse documento é datado de 2013, Antônio? É 20/5/2013. Informou que está em fase de elaboração e que é uma das prioridades do plano diretor de tecnologia da informação, com implementação prevista para 2014. Ocorre que, como nós vimos aqui nas elogiáveis apresentações dos nossos companheiros do governo federal, esse programa é de 2004. Então, 10 anos depois, nós ainda estamos, e é um documento que foi passado pela ministra, tem outros grafados aqui, né, com letras azuis, né, que não tem ainda, e que tem mais um texto interessante aqui. Os questionamentos da CGU foram pontualmente respondidos pelo Ouvidor Nacional da Igualdade. A autoridade esclareceu que o Conselho Nacional é sim o órgão colegiado do Poder Executivo responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações orçamentárias relativas à promoção da igualdade, de oportunidades e inclusão social. Mas aí apresentaram apenas o relatório de gestão, que não é a mesma coisa. Um relatório de gestão é uma coisa, um relatório de avaliação e monitoramento de política pública, que deve ser encaminhado a todos os ministérios, aquele monte de ministério que nós vimos ali, eles têm que receber do articulador, do coordenador, uma avaliação de monitoramento. É para isso que tem conselho, constituído, inclusive, da sociedade civil. Eles vão lá para poder fazer uma avaliação, um monitoramento. Olha, foi boa. O seu Ventura está feliz da vida lá, porque ele recebeu um monte daqueles dinheiros todos que estão anunciados ali com aqueles sorridentes quilombolas que estão na propaganda oficial. Acontece que isso não está ocorrendo. Então, o Conselho tinha que dizer, ministro da Justiça, ministro da Educação, ministro da Saúde, o seu ministério não funcionou como devia. Porque nós que estamos fazendo a avaliação da política pública, não estamos tendo essa notícia daqui. E isso não está acontecendo. Isso já foi encaminhado para a CGU, foi encaminhado para o Ministério Público, foi encaminhado. E talvez agora aqui tenha uma avaliação melhor. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade, a forma fidalga com que fui recebido aqui, dizer que que esse voto do ministro Peluso, apesar do que foi falado aqui pelo companheiro Edmilton, eu fui lá, estava lá, fiz sustentação oral. O voto do ministro Peluso, ele deve ser melhor analisado, porque talvez a solução de alguns problemas dos companheiros quilombolas, da população, estejam nas palavras do ministro Peluso. Não é possível se sustentar um elefante branco que não chega a lugar nenhum. Ou que chega a alguns lugares, e se comparado a algumas das demandas do movimento negro, eles têm sim um avanço. Mas é um avanço piquititinho, é um avanço muito pequeno frente às necessidades da população afrodescendente, especificamente da população quilombola, que quem está andando por aí, no país inteiro, pode perfeitamente saber que o quilombola quer o que todo mundo quer, pastor. O quilombola não quer um livro de calendário que custa R$ 62,00, quanto o calendário da Folhinha custa R$ 9,00, R$ 29,00. Então custa três vezes mais. Né? Ele quer saúde, educação, não é isso não, Ventura? Saúde, educação, correio, né? Escola. Ele não precisa de coisa diferente. Financiamento, financiamento agrícola, financiamento rural, acesso à compra de trator com Pronaf, essas coisas que eu estou descobrindo agora. Então, parece que tem muita coisa a se fazer a isso. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar presente aqui e quero me colocar absolutamente disponível para eventuais contribuições. Muito obrigado. Senhoras e senhores, percebemos aqui que o debate é amplo. Precisaríamos de mais umas 5 horas aqui. Acredito que mais umas 2, 3 audiências, talvez a gente chegue a ouvir todas as demandas que aqui foram colocadas. Nós ouvimos aqui o governo e ouvimos aqui o pessoal da ponta. E quando nós ouvimos o pessoal da ponta, isso acaba nos emocionando, porque o discurso deles é carregado de paixão. Paixão de quem precisa, de fato, ser atendido por todos esses planos e que, infelizmente, não se chegam lá. Como o deputado Anderson aqui não está, nós vamos passar agora as perguntas ao bom debate feito pelos deputados da Casa. Cada um dos deputados, vou pedir para que seja o mais breve possível. Deputado Isaías veio aqui e pediu que pudéssemos dar prioridade a ele, que ele tem um compromisso em um ministério. Deputado Isaías, com a palavra. Muito obrigado, meu presidente, pastor Marco Feliciano. Eu quero parabenizar aqui o deputado Anderson Ferreira, que é autor desta audiência. Parabenizar aqui os debatedores, a Bárbara, o Alexandre, o José Ventura, o Hamilton, o Aurélio, o Damião, Humberto Adamas, Adami, por essa exposição aqui. Eu não sou titular, nem sou suplente dessa comissão, pelos desmandos colocados aqui pelo nosso requerente, Anderson Ferreira. Eu sou um proponente integrante dessa comissão, mas fui por alguns motivos não revelados, eu não estou nessa comissão ainda. E quero dizer a vocês que vieram com essa luta antiga dos quilombolas, que o maior bem essa nação nega a este segmento que deu a vida por essa.